Estabilizado, X-Ray, igual no 607. No 607, complete aproximação, torre 18-6. 18-6. Salvador, bom dia, Bono 607, estabilizado X-Ray. Uma milha e meia para o Índia Serra. Bom dia, Bono 607, tráfego avistado, ajuste no 019 agora, o número 2 para pouso. Continua a aproximação, aguarde a transição de pouso, Bono 607. Aguardando, baixa travado visual. Sétimo 5 no solo 53, libera a pista próxima à direita. Táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 02, nesta frequência no sétimo 5. Libera a direita, Alfa e Juliette para o 2175, no 5. Trulho 01, escuta. 01, no confirme que eu vi, senhor. 03 para decolagem, chame torre 1862, o patrulho 01. No 607, pista liberada, pouso autorizado. Pista no 0, vento 160 graus com 09 nós. 10 autorizado, bom nome 07. Do Gol 897. Boa noite, 97, complete uma torre 1-8-6. 8-6, obrigado. Oi, Salvador, bom dia. Gol 897. Bom dia, Gol 897. Correção, bom dia, Gol 897. Tráfego avistado, ajuste no 020. O número 2 para pouso, senhor. Continua a aproximação, aguarde a transação no 897. A sua escuta. No 07, no solo 55, libera a pista próxima da estação à direita. Táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 612, nesta frequência, no 607. Alfa Juliette, 612 ao 607, livrando na primeira direita. aguarde para decolar de aproximadamente 1 minuto e meio, senhor. Bono 897, tráfego avistado, cheque trem. Baixado, checado. Bono 897, pouso autorizado, pistão 0, vento no 6, 0 graus com 08 nós. Livre pouso no 0, Bono 897. Patrulha 01, desejaria decolar da presente ou da pista, senhor? Gente, eu tenho um tráfego agora para pouso pista no 0, deverá cruzar a sua posição em aproximadamente 1 minuto. Após tráfego, eu autorizo sua decolagem, patrulha 01. Patrulha 01, autorizado a decolar, comproa norte, vento de 0, correção 160 graus, 089, destino 019, chame fora do solo, patrulha 01. Uno 897, no solo 59, libera a pista próxima à direita e da presente chame solo frequência 121 decimal 9, senhor. Da presente 129, boa. Alô, Salvador, bom dia, gol 1897, vai lembrando via Fox, não sei se foi. Alô, Salvador, gol 1897. 897, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 03, bom 897. Paulo 59 comprou a norte, chama o controle em 120, décima 8, comprou a da Praia de Buraquinho, o patrulha 01. Comprou de Buraquinho, chamaram o controle 1208, patrulha 01. Patrulha de Salvador, muito bom dia, patrulha 01. Patrulha 01, Matheus, com as condições visuais, acordo forte. Se manterá em condições visuais, corredor forte, 01. Oscar, eu tô aqui, ó, na notificação. Estou autorizando a chegada da mão, reporto para o descido, vou na Pro Estoque. Então, 3171 no Guarulhos, no 360, passe agora a frequência 121, decimal 9 para cópia. 121, 9. Pra Tango, Oscar, Hotel Kilo, tem condições de manter 250 nós até mais próximo do Duna? Até velocidade 250 nós, Oscar, Hotel Kilo. 3171, cliente da Mike, para autorização 360, Guarulhos. Cliente 360, Guarulhos, aprovado, via peso Luno 0, bridge, peso Luno 6, Bravo Hotel Zulu, conforme rota do plano de voo, após. Decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda, direto bridge, 5572, transponder 120.80, controle Salvador. Cliente autorizado, Guarulhos, nível 360, apreso Luno 10, bridge, apreso Luno 6, BHZ. Foi direto Prive, direto Bottas, decolada 10 da El, Leda, após direto Bridge 5572, o transponder 120, décima 8, o controle está 3171. Está 3171, no cotejamento correto, chame pronto. Para pronto, 3171. Salvador, bom dia, OTAN 3890, cliente da Novembro, autorização Recife 330. Confirmando, OTAN 3890? Afirmativo. Gente, passe agora a frequência 121 na décima 9 para cópia, OTAN 3890. A chamada 219, obrigado. Paulo Salvador, TAM 3890, Novembro, Recife 330. TAM 3890, Recife aprovado nível 330, via Perusque 58. Da cola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva à esquerda, transponder 5006, controle 120.80. Autorizado Recife 330, via Perusque 58, decola 90, curva à esquerda, Puca, Caju. 5006-1208, TAM 3890. TAM 3890, cotejamento correto, chame pronto, informação em curso Oscar. Ok, cliente, vai chamar pronto, 3890. Paulo Salvador, o TAM 3171 para puxa acionamento, portão 9. TAM 3171, no livre acionamento, chame para o táxi, portão 09. Chamará para o táxi, o 3971. E aqui o Luzilete, quando possível, chamar de pouso. Atualizador, quando possível, estimado de pouso e ingresso no terminal Aracaju. Piado. Ingresso no terminal Aracaju. Eu não confirmo se irá voar direto para Maceió ou se irá fazer patrulha em algum ponto. Sete. Bom dia, eu vou com 804, atualização Galeão, sim, da hora. Boa noite, 04, bom dia, Galeão, aprovado nível 360, via peso 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva direita, transponder 50 no 1, controle 120, decimal 80. Do Galeão, 360, apelo 10, SMAP, após conforme plano apresentado, decola da 10, curva direita, saída da Euleda Bridge, 50 no 1, transponder 208, Salvador, 804. Boa noite, 04, cotejamento correto, ajuste agora no 020, chame pronto. Chame pronto. American Annex Zero, descendo 4,000 feet, QN 81020. São 3890, confirmando o portão. Está no 707. Sim, são 3890, aguarde. Aguardando. Paulo Salvador, o TAM 3171, tá com 139 a bordo, automobilia 4 horas e 14, alterna com 5 para o táxi. Bem, TAM 3171, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a 12186, ajuste agora no 020. Cliente Pátio via Índia, 18, decimal 6, 020, ajuste. 3171 no negativo via Juliette, ok? Via Índia, Juliette indisponível. Via Índia, 3171. Paulo, tá 3890, pode iniciar após o 21. Afirma, chame para o táxi, tá 3890. Chamará para o táxi. Localizador, Alfa Hotel Kilo. Alfa Tango, Alfa Hotel Kilo, completa sinal LS, chame a torre, 118, decimal meio. 186, Alfa Hotel Kilo. Salvador, muito bom dia, Papa Tango, Alfa Hotel Kilo. Alfa Hotel Kilo, ciente, confirma intenções de pouso. Pista no 7 após externo. Oscar Hotel Kilo, reporte para o cancelamento. Reportarei, reportar cancelamento ao Oscar Hotel Kilo. Cada presente prossegue em base pela direita no 7, Oscar Hotel Kilo. Gente, Oscar Hotel Kilo, cancelada 214, base pela direita no 7, reporte e final. Reportar final no 7, Oscar Hotel Kilo. Da 3171 na linha decolada 10, vento 160 graus com 12 nós. Da 3171 copiou? Afirmativo, a linha decolada 103171. Táxi, tá 3890 com 37 a bordo, autonomia 450 terra natal. Hotel Kilo, autorizado pouso, pistão no 7, o vento 160 graus com 10 nós. Autorizado pouso no 7, off com Hotel Kilo. Meia, ajuste agora no 020. Via pátio, Índia, ponte 386, na 3890. 3171, decola aos 17, controle agora 120, decimal 8, tenha um bom voo. 208, cordial, bom dia, boa semana, até uma próxima. Igualmente. Tango Oscar Hotel Kilo no solo aos 17, livre táxi à direita, até o Pad 5, frequência livre no corte, bom dia. Controle cordial, bom dia. OTAN 3171. OTAN 3171, contato radar decolagem, sul para o nível 360 na saída da El Leda Bridge. Leda El 360, Leda Bridge. Então 3890, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, o vento 150 graus com 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar da pista 10, então 3890. Mecha 980, descend 2000 feet, clear to LS, find report status. Calgary 2000 feet, now American 980. 642, voo com a November. Voo 642, bom dia, chame agora 121, decimal 9 para cópia. Chamando, obrigado. Salve Salvador, bom dia, gol 1642 com a Weber. Voo 642, informação e curso Papá, Recife aprovado nível 390, rota via Peruísque 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju com curva à esquerda. Transponder 5020, controle 120, decimal 80. 3153, reduza para 2109, descendo para 4000 pés. 4000 pés, 219, 3153. Decola da 10, curva à esquerda no perfil Puca Caju. O controle Salvador 120, decimal 8 e o código transponder 5020, voo 1642. Voo 1642, cotejamento correto, chame pronto. Chamará no 01, no voo 1643. Oito nove zero, decola aos 20, controle agora 120, decimal